Rio 5973, Sola Zona 8, libera a direita, mantenha minha escuta, segue Alfa Quilo Pate 3. Segura a direita, na sua escuta, Alfa Quilo Pate 3, 5973. Desça para 2 mil pés, chegada Golf, ajuste no 08. Alô, Golo 961, bom dia, pushback e saneamento no aberto. Loura 961, do bom dia, coordena a equipe de sala, chama o táxi. 961. Pátio 3, meia dúzia. Atenta ao sinalizador. Pátio 3, meia dúzia. Atenta ao sinalizador. 5973. Bom, 961 no táxi, 24 horas, pode estar. Bom, 1961 no autorizado táxi, via Pátio 1 Índia, até o ponto de espera. Quando lá, reporte pronto, ajuste no 08. Ajuste, lá, reporta pronto no 08, 961. 1961, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 150 graus, 09 nós. Autorização Guarulhos, licença da Golf. Tá, 3171 no instante, cópia. Pronto cópia? Pronto cópia. Tá autorizado Guarulhos, VEP Zulu 10, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Aciona 5436, controle em 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, VEP Zulu 10, após 3, VEP Zulu 16. Decola da 10, curva direita, da Euleda Motiva, 5436, transponder controle 1198. Protegimento correto no 04, chama quando pronto, TAM 3171. Para pronto. Voo 1961, decolada de 27, chama controle 1198, bom voo. 198, bom dia, 961. Controle Gol 1961. Ideal autorizado 360-91. Controle Gol 1961, solicita voar Leda ou Motiva. Visado Leda. Direita Leda, 191. Controle Salvador, muito bom dia, voo 9759, com a informação, Gol. Nove, desça para 2000 pés, chegada Bonf e ajuste no 08. Para 2000 pés, chegada Bonf e ajuste no 08, voo 9759. Feedback acionamento da 3171 no gate 4. 3171, coordena com a equipe de solo, chame táxi. Autorizado, chama táxi na 3171. Tripe 5328, bom dia, aguarde um instante, pode ver? Aí, Alepizol, 865. 865, chame a torre 19895. Oi, bom dia, o Gol 865 da Nacional Baixada Travada. Gol 865, bom dia, livre pouso, pistão na 0, vento 140, grana 079. Bom, obrigado. 0, desça para 2 mil pés, ajuste no 098. 2 mil no 098, autoriza presente proa de Duna. Mantenha a chegada, sideral 9970. Gol 961, chame centro Recife, frequência 1251. 251, 961. Cargo 670, tem informação, Gol. 6570, desça para 4 mil pés, ajuste no 08. 6570 para 4 mil, com 1018. Informa que sua transmissão está com clareza 4572. Edge. 3178. Torre. Trip 4901, no bom dia, número 2 para a cópia, aguarde. Dael Leda Bidev. Oito meia cinco, Solos 36, libera direita, mantenha minha escuta. Segue Alfa, reporte antes da Juliette. Escuta direita, Alfa, antes da Juliette, obrigado. Salvador, bom dia, o TAN 3517, informação Golf, autorização Brasília, está pronto, cópia no 1. 3517, bom dia, número 3 para a cópia, aguarde. Aguarda, 3517. Quantidade 0 pronto, TAN 3171. TAN 3171, autorizado alinhar e decolar a pista 10, vento 150, grau 08, não é? Sim, decola dando 0, TAN 3171. O TRIP 5328 é o número qual para cópia, por favor? Número 1 para cópia, aguarde o instante, o TRIP 5328. 5328. 1865, autorizado táxi Alfa Juliette, pátio 1, no portão 10. Alfa Juliette, pátio 1. Portão 10. Portão 10, bom, 865. Possível 328, pronto, cópia? Firmo. Autorizado Campina Grande via Golf 677, nível 190. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Fuca, transição Caju. Aciona 5435, controle 119.8. Autorizado nível 190 pela Golf 677. Decola da 10 na primeira curva esquerda, perfura a Fuca, transição Caju, 5435, transponto, 198, controle, 5328. 5328, cotejamento correto, chama quando pronto. Pronto para fechamento de acionamento. Autorizado, reporte táxi, 5328. Pronto na 5328. 1759. 1759, prossiga. Vetoração para sequenciamento, direita, proa 240, limite localizador. Direita 240, limite localizador, bom, 1759. Federal 9970, autorizado DLS, puxando 08. Negativo, autorizado DLS, vai reportar estabilizado, federal. São 3171, decolado 239, chama o controle em 119.8, bom voo. 198, bom dia. Trip 4901, cotejamento correto, chama quando pronto. Camaré. 3171, Adael. 3171, cadastro 360. 360, tá? 3171. 17, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa. Aciona 5442, controle 119.8. Obrigado. Abrindo o 17, 360, decolagem da 10, primeira curva à direita, Arbor, Elefa. Transponder 5442, motor de 109.8, 3597. Tan 3517, cotejamento correto, chame quando pronto. Chamará. Esquerda, 180, voa no 759. Torre Salvador 35328 para táxi, pelo de 37, 4 horas e 20 da autonomia, Fernando Recife. 35328, autorizado táxi, via Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera. Quando lá, reporte pronto, ajuste no 08. No 08, via Pátio 1 no Índia, 5328. Bom dia, Salvador. O Azul 4040, informação Golfo. Azul 4040. Bom dia, aguarde um instante, cópia. Para sua escuta, posição número 9. Para o localizador, esquerda para o 140. Esquerda 140 para o localizador, agora no 759. Trulho, tá 3171? Trulho. É, tem uma pequena formação próxima após Israel. Eu autorizaria para o de Mótima dar presente, que eu saio fora dela? Autorizo desvio. Fui LS, Federal 9970. Federal 9970, chame a torre 118, decimal 95. 295, obrigado. 2318, alinha e decola separada? Irmão. Autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 140, grau 08, nós, trip 5328. Alinha e decola separada, 5328. Torre de Salvador, muito bom dia. Sideral 9970, vai passar o externo embaixo da vara. Sideral 9970, bom dia. Continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 08. Ativo. Então 9970, livre pouso, pista 10, vento 140, grau 08, nós. Livre pouso, Federal. 570, desça para 2000 pés, 1008. Para 2000, 6570. IP5328, decolado às 44, chame o controle 119-8, bom voo. 198, obrigado, bom trabalho, 5328. Azul 4040 está pronto no 9. Azul 4040, aguarde. Controle Salvador, quanto bom dia, trip 5328, está cruzando 1300 pés, agora apertura da boca. Trip 5328, contato radar direto Conde. Direto Conde, ele apresenta 5328. Gol 093, reduza para 2109. 2109, 1093. Gol 759, chame a torre 11895. Torre 118, decimal 95, gol 759. Salvador, bom dia. Gol no 759, na final da LS X-Ray. Pista no zero. Gol na 759, bom dia. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste no 08. Ajuste no 08, aguardando a autorização. Gol no 759. Na 3171, chame Centro Recife, frequência 1251. Centro Recife 251, obrigado, bom dia. Geral 9970, solas 46, libere direita, mantenha minha escuta, segue Alfa Kilo Pate 3, quando lá atente ao sinalizador. Afirmativo, tente já. Luna 759, cheque trem livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 099. Trem de pouso baixado travado, autorizado pouso, pista 10, gol 1759. 4040, pronto, cópia? Prossiga. Autorizado com fins, via Zulu 10, nível 340, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da Euleda Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa. Aciona 5441, controle 119.8, azul 4040. Azul 4040, está autorizado com fins, nível 340. Decola da 10 no perfil da Tael Leda Motiva. Autorizou 10 até brilho. Controle 198, transponda 5441. Contagimento correto, chama quando pronto, azul 4040. O azul 4040 no 9, pronto. Gente, autorizado pushback, acionamento, reporte táxi, azul 4040. Chamaremos de táxi azul 4040. Torre Salvador 34901, na remota 12, para o push e acionamento. Trip 4901, aguarde para o pushback. Aguarda. Esse, vamos dar o 93. Bom dia, para cargo 6570 no localizador. Apoio cargo 6570, bom dia, continue a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste no 08. Iniciando a aproximação, 1-18. Luna 759, solos 49, mantenha a minha escuta, libere a direita, segue Alfa e mantente da Juliette, gol Luna 759. Liberando a direita, Alfa, mantente da Juliette na sua escuta, gol 759. 3, desça para 2 mil pés, chega da ponte, ajuste no 0 no 8. Continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 08. 70. Isso é cargo 6570, livre pouso, pistão na 0, vento 140, grau 079. Livre pouso, 6570. poderia confirmar novamente o vento? 40 graus, 07 noite. Sim, Azul 40 para o táxi, temos 3 horas e 30, a bordo 100, alternando galeão. Azul 40, autorizado táxi, via pátio 1 no Índia, até o ponto de espera, quando lá reporte pronto, ajuste no 08. Ajustado no 08, no ponto de espera, reporta em ponto, Azul 40. Após a passagem do Embraer da Azul, à esquerda, ingresse Juliette, portão 09, pátio 1. Após a passagem da aeronave da Azul à esquerda, ingressa pela Juliette e vai para o 09, no pátio 1, agora no 759. No portão 09, coordene com a equipe de solo e reporte táxi. Passa para o esquerdamento do Gol, tá? Segura o nosso posto de direção. Recargo 6570, solo 52, libere a direita, mantenha minha escuta. Segue Alfa, Kilo, pátio 3, remota 07, quando lá tem que sinalizador. Tem a sua ali, virando na Alfa, aqui no Pátio 03. Sinal, voo no 093, bom dia. Voo no 093, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 08. Ventuna 50 graus 07 nós, livre pouso, pista no 0. Livre pouso no 0, Azul 4040, ponto espera, dá 90, pronto. Azul 4040, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no 0. Ali mantém na 90, Azul 4040. Luna 093, solo 55, libere a direita, mantenha minha escuta. Segue Alfa, reporte antes da Juliette. direita antes da Juliette, vão 093. Salvador, o TAM 3517, pushback, saneamento no ONU. TAM 3517, aguarde para o pushback. Azul 4040, autorizado a decolar pistona 0, ventuna 50, grau 08, nós. Seguro decolagem na pistona 0, azul 4040. Bom dia, aguarde em frente, cópia. Azul 4040, decolada 57, chama o controle 1199 desse meu último voo. 1198, bom dia. 1093, ingresse Juliette, pátio 1 no portão 03. Juliette, pátio 1 no portão 03, no portão 093. 340, autoriza pro Edmotiva? Controle 4040. Facilidade da Prod Motiva, senhor. Prod Leda 4040. Para a posição 3, vamos 093. Termo, portão 03, no 093. Através 06, os 4901. Trip 4901, segue táxi via pátio 1 no Índia até o ponto de espera. Quando lá reporte pronto, ajuste na 08. Via pátio 1 no Índia. Trip 5514, pronto, cópia? Pronto. 3517, após a passagem do ATR da Trip à retaguarda, coordenha com a equipe de solo, reporte táxi. Gente, após o Trip ATR, livre puxa acionar, chamada para o táxi, tá 3517. Mas... 5514. 5514, um instante. Então, 3517 apenas confirmando, Embraer 190. Embraer 190, 3517. 5514, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 190, decola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Puca, transição Caju, aciona 5454, controle 1119, decimal 8. Estimativo para a gente, Lagoa 577, 90 ao nível, decola da 10, curva esquerda, Pucataju, a saída, 5454 no transponde, 198 ao controle, 35514. 5514, termino correto e reporte quando pronto. Salvador, 3490. Equipe 4901, autorizado uma linha de decolar pistão na 021 40 graus 069. E 5514, apenas confirmando a saída, Puca, Jamo, Caju. Ok, Puca, Jamo, Caju, obrigado. 103 está autorizado, o ILS X3, 114. Está 1 no centro? Autorizado. Está 3, 103. P4901, decolada 02, chame agora o controle 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, até a volta. Tá, é o na sua escuta. Tá, tu radiaço, 340. Torre Salvador, bom dia, é o TAN 3153, passando em DCR, baixado, travado, visual na final. TAN 3153, bom dia, livre pouso, pistão na 0, vento 140, grau 099. Pouso autorizado na 190, TAN 3153. Salvador 3597, está pronto para o táxi, DLB 112, Palmas, 3 horas e 15. Tá, é o 401. Lá, reporte pronto, ajuste na 08. Taxa à direita, Índia, ponto espera, reportará pronto no 08, 3597. Torre Otan 3153, é possível aumentar o brilho do passeio da pista, por favor? O senhor está em infraero, porque a intensidade da lupa P está com infraero. Se possível, agradeço. Afirmo, poderia coordenar a proa de B10 pra gente? Estou passando agora o 140, chama Recife no 251, se eu sei que é o mesmo. Recife no 25, ano grato. Salvador, o TAN 357, ponto espera, pronto. Lodinha Lima, tem pistola 0, TAN 357. Ali bateu 90357. Bom, Salvador, bom dia. TAN 3153, solo 07, livre direita, 121, décima 1, bom dia. Direita, 211, boa. Era 2733, salão 211. Tá bom, 211, 219, 219. Outro 597, decolagem autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 8 nós, ajuste 1-0 no 8. Decolagem 1-0, 1-0 no 8, 3-5-1-7. Salvador, bom dia, hoje é 62, 1-1, informação hotel. Para cópia 121, décima 1, bom dia. Bom dia, a informação com o hotel? Está atualizada no momento, acho que sem grandes alterações. Oi, Silvio. Tráfego, eu corrijo. Salvador Azul 4201, frente da hotel, 340 Campinas, volta para Copa. Controle Salvador, bom dia, Rio 98-11, cruzando nível 230, Golf. Azul 4201, acionando o código normal, transponder, ainda não recebo. Rio 98-11, autorizado a chegada a Mari, desça para o nível 050, vou direto e TAP. 050 de Antitap, o Rio 98-11. 98, boa viagem. 98, bom dia, 3517. Salvador Azul 4201, informação hotel. 340, próxima cota, Campinas. Caracol, ano 211, bom dia. 211, obrigado. Certo, 3517. Salvador, muito bom dia. São 3890, sente na informação até um. Salvador, muito bom dia, São 3890, sente na informação até um. Copa 1-2-1-1, bom dia. 5594, até o próximo ponto de espera no 0, já pronto. Fusado, colapso no 0, vento 1, 40 graus, 089, trip 5594. Ali decola 5594, obrigado. Decolado azul 4, 398, boa viagem. 098, bom dia, bom trabalho. Controle, bom dia, trip 5514, decolou na sua escuta. Trip 5514, contato radar, suba para 190, saída Puca. 190, saída é a Puca. Quanto possível para Aracaju. Desce para 2.000 pés, ajuste 018, autorizado final, reporte estabilizado. 2.000 pés no 018, final estabilizado, Rio 9811. 3517, chama Recife, frequência 128, decimal 8. 18, 3517, bom dia.